Rapaz. E eu pulo catraca, foda se foda, dá nada. Subo no metrô, saio voando igual uma bala. Se os motos correm atrás, não alcança, pega nada. Fujo até de Alcatraz, vou pagar a minha. Eu pulo catraca, foda se foda, dá nada. Subo no metrô, saio voando igual uma bala. Se os motos correm atrás, não alcança, pega nada. Fujo até de Alcatraz, vou pagar a minha entrada. Inside, debaixo da placa, os copos fica lá pra trás. Todo toque ainda é pouco, metrô tá caro demais. Hoje de manhã, eu já pulo na minha pista. Subo o Butantã e só desço na Paulista. Um dia essa comando. Cecília, policial nervoso, cai de boca na virilha. Lento pra caralho, parece que tão de ré. Se seguir assim, eu alcanço o Tatuapé. Yeah, parte do caminho é a pé. Isso até linha vermelha, lá eu pulo no vagão e vou até onde der na cilha. Surfo nessa porra, parece tá dando onda. Sob efeito de entorpecência, eu acho que eu tô na lombra. Dentro desse túnel, eu me sinto nas good vibes. Me agacho das paredes, que elas são assassina. Os cílios são tipo mar e o metrô a minha prancha. Surfo nessa porra, vadias, calma e medina. E eu pulo catraca, mano, se foda, dá nada. Subo no metrô, saio voando igual uma bala. Se os motos correm atrás, não alcança, pega nada. Fujo até de Alcatraz, vou pagar a minha entrada. Pulo catraca, mano, se foda, dá nada. Subo no metrô, saio voando igual uma bala. Se os motos correm atrás, não alcança, pega nada. Fujo até de Alcatraz, vou pagar a minha entrada. Inside, debaixo da placa, os copos fica lá pra trás. Todo topo ainda é pouco, metrô tá caro demais. Eu vou sair hoje, sabe que eu não vou a pé. Eu vou pular catraca da estação da tua pé. Sem segurança nem me viu, sabe que eu já fiz um instante. Ele tava atrás do vendedor ambulante. Quando ele percebeu, ele já quis meter o rasante. Só que ele ficou agarrado na escada rolante. Eu vou sentindo o céu e sabe, eu só volto mais tarde. Sabe que o destino hoje com certeza é liberdade. Aí eu fiquei lá, né? Aí o metrô tava demorando pra caralho. Eu desci naquela porra e vim correndo pelos trilhos. Aí foda-se. Next Station, Japão Liberdade. Desembarque pelo lado direito. Exit on the right side.